troço aí? Do quê? Morreu, pô. A gente tá falando aqui há 10 minutos e você tá calado, pô. Ah, você tá falando de um monte de coisa que eu não entendo, eu tenho que ficar calado mesmo, pô. Ah, de mulher, é verdade. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Em um programa pegado. Pegado? Ih, então, pegado assim? Eu acho que essa aí é uma boa palavra. Pegável. Pegável, pegável. Comível? Não, pegável. Um programa pegado. Não, deixa pegado mesmo. Por que um programa pegado? A gente sempre aqui no Boleiragem tenta fazer um programa, né, que tenha a ver com seus participantes. Né? Até então não tem nada a ver. Mas... Não, tem sim, pô. O de violência a gente chamou o Goku. Porra, ah, verdade. Faz todo sentido. Ele vem pilotando o carrinho e tudo. Mas passa a fazer todo sentido se vocês acompanharem até o final a apresentação dos participantes, que começa comigo, Pombo, o nosso amigo Chacal. Rapaz, tem uma pessoa nesse episódio que eu gostaria de ter conhecido alguns anos atrás, assim, tipo 15 anos atrás. Caralho. Eu ia aprender muito, cara. O mundo não seria o mesmo. Eu sei que a sua esposa ia ficar triste no final do seu diálogo. Essa não, é destino, o amor é destino. É verdade, olha que bonito, cara. Caraca, rapaz, isso aí é mulheragem. Poeteiro. Nosso amigo Robinho. É, cara, eu não entendo nada disso que vocês estão falando, inclusive eu nunca me envolvi em escândalo nenhum. É, o Robinho não tem caso, realmente, de pegação. E o mais pegado da galera, eu acho, que é o Fluff. O Fred vai te pegar. Todo mundo no programa hoje, eu quero assim. Fred já te pegou, pô? Olha, ele queria muito, mas eu sou difícil. E matando a charada, então, pela primeira vez aqui no Boleiragem, pegador, né, das galáxias, pó e magia do Boleiragem, nosso amigo Mota. Cara, eu tô gravando a base de analgésico, isso tudo é mito, cara. Isso tudo é mito, entendi. Isso é tudo mito. Tá certo. Então, mas por quê? O que você falou? Fiquei de pau duro. Palmito, nunca comeu, nunca botou palmito na boca. Você. Porra, que loucura, galera. Então, mas assim, por quê, né? Explicando aí, aqui tá de bobeira, né? E não sabe toda a origem por trás do mito, palmito. Rodrigo. Olha, Rodrigo não, Mota. Ah, dane-se, o nome dele é Rodrigo e o sobrenome dele é Mota. Vou errar aqui 1 milhão de vezes, então vou deixar logo aqui avisado. Por quê, cara? Não, pode ficar à vontade, chama o que quiser, né, cara? É assim que você fala pra elas. O Rodrigo, cara, o Rodrigo é tipo o mito dos mitos. A gente fica com medo de imaginar o que seria o Rodrigo no que diz respeito à pegação se ele fosse jogador de futebol. Então, a gente decidiu aproveitar que o Rodrigo tá aqui participando com a gente pra falar sobre o tema pegação no futebol. Nada melhor pra... Pra mim é uma honra, mas tá jogando uma responsabilidade pra cima de mim que eu não sei se eu consigo lidar não, cara. Ah, pô, cara, com certeza, rapaz. O nosso jovem aqui platinou o Tinder, cara. Pô, platinou o Happn, platinou todos os aplicativos de pegação, inclusive o Orkut. Orkut, é verdade. Comecei minha carreira no Orkut. Até o Lifute ele zerou a pegação. Exatamente. Enfim, cara. Platinou o Grindr também? Rapaz, eu não sei nem o que é isso. Rapaz, no começo dos anos 2000 ele platinava até a lista telefônica, cara. Tá de brincadeira, pô. Bom, então vamos ver se o Rodrigo vai conseguir lidar ou não. O Fluff pode dar umas dicas pra ele e vamos descobrir isso tudo depois. Se pode lidar. Lidar? Umas dicas. Depois dos recados. E como... começando a nossa sessão de recados de hoje, a gente quer pedir para você, nosso grandioso ouvinte e amigo, que você assine o nosso feed para você garantir que você vai ter todos os nossos episódios assim que eles saírem. É fácil, é verdade. Você vai ter um aplicativo no seu celular que você vai conseguir assinar, é ridículo, é apertar um botão e você sempre vai saber quando tiver episódio novo e ainda pode fazer download automático se você quiser. Olha que beleza, não dá trabalho nenhum. E você pode também aproveitar para dar uma nota legal pra gente lá no iTunes para ajudar a gente a continuar crescendo, né? É verdade, é verdade. Uma coisa que também vale muito pra gente é você ir lá na nossa página no Facebook, dar aquela curtida legal pra gente lá. É, o nosso Facebook é facebook.com/blog10ou2. Se você quiser também, você será muito bem-vindo a seguir a gente no Twitter, que é twitter.com/blog10ou2. Você não precisa decorar nada disso, você pode entrar em 10ou2.com.br e achar todas essas informações lá, ou você pode simplesmente ir no Google e botar lá 10ou2, boleiragem, qualquer coisa assim, que você vai achar a gente fácil. Bota lá podcast boleiragem, não é difícil, você acha a gente em todas as redes sociais. E não deixe também de mandar o seu e-mail pra gente em boleiragem@10ou2.com.br. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? É isso mesmo, agora partiu o assunto principal. Partiu! Cara, falar de pegação, assim como todos os outros assuntos, eu acho que a gente tem que seguir aqui já o padrão boleiragem de começar pelo Pelé. Eu acho que o dia que a gente for falar de zagueiro, a gente vai começar pelo Pelé também. É possível. Ele tá zoando? No meu Ineleva, o Pelé era goleiro. Ah, no meu também, pô. Roberto Carlos era atacante, né? Roberto Carlos é atacante, com certeza. É clássico. Roberto Carlos e Ronaldo, né, no Valderrama. Mas assim, cara, o Pelé, a gente começa sempre pelo Pelé, por quê? Eu acho que todo mundo aqui só tem alguma informação sobre futebol depois do Pelé. O que vem antes é só especulação, ninguém fala com muita certeza. Isso vale também pra pegação no futebol, porque todo mundo tá cansado de saber que o Pelé ganhou a medalhinha lá, o achievement, por pegar a Xuxa. Né? Exatamente. Na verdade, eu desconfio que foi a Xuxa que pegou o Pelé, porque será? O Pelé foi o cara que transformou a Xuxa em famosa, né? Porque a Xuxa era quem antes de ter saído com ele? Era só uma jovem garota, tipo, lourinha. Era preenchida, desconhecida. Fazia um casal bonito, eu achava. É, cara, o Pelé sempre foi muito pintoso. Era essa piada que eu tava esperando. Grande, Pelé. Ah, dizem, inclusive, que a Xuxa nunca se recuperou muito depois do relacionamento dela com o Pelé. Ela sempre esteve muito vazia por dentro depois disso. Né? Mas o Pelé, assim, eu não sei dizer se ele foi um grande pegador, não, mas acho que realmente esse bad aí de ter pego a Xuxa foi realmente uma coisa marcante pra carreira dele, sabe? Acho que ele tá valendo tanto ali quanto uma das Copas do Mundo que ele tem. Eu tenho certeza que ele foi um grande pegador. Naquela época não tinha internet, era tudo mais difícil, né? Mas se tivesse, pode ter certeza que a gente ia saber de pelo menos umas 500 histórias aí. Pode ter, cara, é verdade. Fora a história do Ed também, né? Que tem que entrar na conta. Exatamente. Verdade. O Garrincha, acho que nunca teve nada, né, cara? Acho que o Garrincha, o caso dele era com a Manguaça, porque também é outro padrão a gente falar do Garrincha quando fala do Pelé. É, falando do Pelé tem que falar do Garrincha, mas assim, é uma sacanagem que o Pelé pegava a Xuxa e o Garrincha pegava a Elza Soares, né, cara? O Barão Barreiro também, cara. O velho Barreiro. O Barão até destacou no último episódio aí que a gente falou sobre os caras que acabaram com as carreiras, que o Garrincha bebia pra poder encarar a Elza Soares, né, cara? Que putinho, cara, que mulher feia, na moral. Maldade, mas... é o amor, gente. Exatamente, cara, não é só beleza, não. Isso aí. É verdade, é verdade. Fico exemplo. Fico exemplo, cara. Sejam como o Garrincha. Falaram em Elza Soares e do Pelé, né, próximos um do outro, me lembrou. Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Você é o Pelé? Antigamente a gente viu o Pelé aparecendo no filme, fazendo graça. Agora a gente viu o Neymar, né, cara, no Triple X. Pois ele é, apareceu? Cara, o Neymar, ele tá no Triple X novo. É. Fazendo o quê? Dá um spoiler aí. Tá no filme ou tá no Triple X no site? Não, Triple X o filme é convencido. Esse ainda não pegaram o vídeo dele, não, cara. Mas tem os outros malucos aí que tá aí. Cara, ele tá no filme, com certeza ele vai chutar uma granada, uma bomba, alguma coisa assim. Vai dar um voleio numa arma, uma parada dessa. Eu não duvido nada disso, cara. Eu acho que ele vai, a bomba vai explodir perto dele, ele vai cair no chão e simular que se machucou. Pode crer. Mas você falou, você começou a puxar o assunto de Neymar aí, e o Neymar é um grande pecador da atualidade, né, cara? É, apesar dele estar sempre envolvido aí, indas e vindas com a gloriosa Bruna Marquezine, que é uma conquista também relevante pra colocar ali no armário dele ali, ele sempre que tá solteiro, o cara tá passando rodo, né? Ele viaja pro Rio de Janeiro, fica viajando, fazendo várias viagens com os parças, tipo, paga passagem pras meninas virem do Brasil pra Espanha pra ficar com ele lá. É uma parada inacreditável, assim. O moleque aproveita a vida. Tem uma lancha aqui, quase que afunda. O Neymar, cara, eu acho assim, o Neymar, ele pode pegar um zilhão de mulheres, cara. Ele pode pegar mais mulher do que o cara mais pegador que já jogou bola. Mas ele, por ele ter esse jeito, assim, de moleque de 40 quilos, eu nunca vou botar muita fé no Neymar, sabe? Tá? Eu vejo o Neymar dessa forma, não. Pra mim, o Neymar vai ser sempre aquele virgão de 17, 18 anos, assim. Não consigo. O cara não fica com cara de homem, porra. É, tu queria ele com cara de homem? Se ele tivesse cara de homem, aí você botava nele, é isso mesmo? Tá incomodando mesmo. Assinei que aí e tal. Eu nunca vou botar no Neymar, só se ele tivesse cara de homem. Pombo. Pombo. Inclusive, todos aqui têm cara de homem, já passaram no. Opa! Opa! Obrigado. Essa parada do Neymar, cara, com a Bruna Marquezine, assim, eles são um casal estrelinha do Brasil, né? É tipo o Brad Pitt e Angelina Jolie, versão falsificada. Assim. Aqui a galera bota os dois num pedestal lá e acha que eles têm que ficar juntos pra sempre, torce pelo relacionamento e etc. E realmente, né, é difícil você ver um casal super badalado assim, que, pô, o cara é o astro de futebol mais importante do país e a menina é a estrela em ascensão mais importante do país. Aí eles vão, ficam juntos, formam um casalzinho bonitinho que anda de mãos dadas e etc. E onde é que eles vão, todo mundo fica louco e etc. E você sempre fica na dúvida, né, cara? Quem é que pegou quem aí, né? Foi o Neymar que pegou a Bruna ou foi a Bruna que pegou o Neymar? Cara, não deve ser foda. Fácil. Não deve ser fácil pro cara que é tão famoso parar pra namorar com alguém, né? É, eu não faria isso. Tu não sabe, pô. Tu não releve sentimentos. Porra, então vamos lá, vamos jogar pra você. Se você fosse jogador de futebol, tivesse ainda mais, se é que dá, ainda mais oportunidades que você tem. Mil vezes mais, né? Aí com certeza não seria possível. Porra, você ia começar a namorar alguém, cara, nessa fase. Eu acho que eu ia esperar até não dar mais pra jogar o Master, tá ligado? Nem aquela peladinha de final de ano beneficente pra começar a pensar em alguma coisa, né? Ah, vou pensar aqui. Não. Pois é, né, cara? Então, mas assim, eu vou aproveitar o gancho pra perguntar uma outra curiosidade que me surgiu agora. Rodrigo, tu já pegou alguma mulher de algum jogador ou mulher que já foi de jogador? Momento Nelson Rubens. Eu sei. Olha que já, cara. Tô perguntando só pra... Eu não consigo te afirmar que não pegou. Ah, acho que já. É muito modesto mesmo, né, cara? Não, mas peraí. Não tem relacionamento, não. Relacionamento sério, não. A menina pegou o cara e eu peguei ela. Fala teu nome, lateral do... Caraca, maluco, aí. Agora, deixa eu até, você já até complementou, mas tu nunca pegou nenhuma mulher que o Ronaldo pegou, não, né, cara? Não. Meu Deus, né? E outras coisas que ele pegou, você já pegou? Você já pegou o Ronaldo? Cara, não. Eu não bebo, eu tô sempre sóbrio, eu não corro esse risco. Vocês bebem, né? Ah, eu tô sempre bebendo. Ah, entendi. eu como não frequento as altas rodas, então eu tenho a menor possibilidade de barrar com o Ronaldo. Já com o Adriano, só as baixas rodas, né? Cara, eu sou vascaíno, mas eu fico triste com essa parada do Adriano, mano. Cara, eu fico revoltado, mano. Pois é, né, cara? O Adriano podia ser mó pegador e fica aí, né, cara, pegando cerveja. Pô, mas o Adriano é mó pegador, cara. Como não? Cara, ele é mó pegador, mas ele pega cada baranga que puta que o pariu. Tu já viu? Não. Pareceu umas fotos bizarras do Adriano aí com as mulheres que sobram, não dá, não, filho. Ah, cara, isso aí é possível, mas aí é na época de vacas magras, pô. Mas o Adriano já pegou a Dani Bolina, já pegou a mulher caviar, a mulher moranguinho, já pegou um monte de modelo que posou pra revista aí. A porrada. O Adriano tava sempre pegando... Dilmar, tá pegando alguma agora. Cara, o Rodrigo acabou de descobrir o real motivo do Adriano ser um cachaceiro pinguço e sei lá mais o que que ele é pra se adulterar, cara. Ou seja, na verdade, pelo que o Rodrigo falou, o Adriano, ele na verdade não tem problema com o alcoolismo, ele não tem problema de ser usuário de qualquer tipo de droga. Na verdade, o problema dele é que ele gosta de mulher feia. E pra conseguir pegar mulheres feias, é que ele se dopa, entendeu? É verdade. Pra poder ficar doidão e conseguir, porra, suprir a carência dele de mulher feia. É isso, cara. Com certeza é isso. É, né? Ele aposta com aqueles amigos amigos dele lá, né, cara? Pô, eu garanto que eu pego essa daí, né? Tenho certeza. Pô, que tá pegando uma mulher feia agora, essa agora, nesse momento. É bem possível, mas assim, a mulher feia tem que ser amada também, né, cara? Ela precisa de... É. Ela tem que ter chance como todo mundo, entendeu? A mulher da sua vida não pode ser feia, todo cara. Mundo. Que como você sabe? Pode? É, não, uma gêmea pode ser feia pra caraca, né? Pois é, eu tenho um gêmeo que é feio pra caraca. Não, é bonitão, é. Isso. Mas assim, cara, sabendo disso, a gente tem a fórmula pra salvar a carreira do Adriano, cara, que é só a gente pegar e começar a enfeitar todas as mulheres, pra todas as mulheres ficarem super bonitas, e com isso o Adriano não vai ter mais por que se drogar. Aí ele para, aí ele para. Não, cara, ele volta, e se ele virar o Ronaldo, cara? Exatamente, vai passar a gostar de outras coisas. Bom, enfim, tá fudido o Adriano, então. É, Ronaldo, que também é pegadorzão, né, cara? A gente falou de Ronaldo aqui, mas não falou das grandes conquistas dele, né? Que o Ronaldo já saiu aí com um montão de modelos, quer dizer, ele foi casado com a Milene Domingues, que é uma jogadora de futebol, joga muito, jogava na seleção brasileira também, e ele foi casado também com a Daniela Ciccarelli, né, que era uma modelo super badalada na época, eles fizeram um casamento todo suntuoso, num castelo, não sei o que, durou, sei lá, 3 meses, nem me lembro, mas foi muito bizarro. Gastou isso, 5 reais só de batom pra poder preencher aquela boca que tem uma mulher aquela em boca volta, gigante, né, né? É. Pode crer. E assim, o casamento durou nada, depois ele acabou ficando com aquela modelo também, Raica Oliveira. Não sei se vocês lembram dela. Muito era bonita. Gata, muito era bonita, é. Era bonita. Acho que era a melhor que ele pegou. Cara, agora, vamos lá. O Ronaldo, inclusive, né, rola os papos aí, que fizeram um teste lá, porque a Milene Rodrigues era jogadora de futebol. Só que aí, a partir do momento que o Ronaldo teve um caso com ela, o nego foi investigar se era mulher mesmo, tá ligado? Pra fazer os exames lá, porque aí, porra, é foda, cara. A partir do momento que a mulher tem um caso com o Ronaldo, já entra na suspeita, sabe como é que é? Porque depois disso daí, dessa Raica, eu, pelo menos, não tive nenhuma informação de nenhuma outra mulher que o Ronaldo saiu. É mulher, não. Não, ele tá... não, com certeza, cara. Ele pega vários modelos até hoje em dia, entendeu? O Ronaldo, ele teve um momento de fraqueza. Cara, essa história foi muito triste, mano. Foi muito triste. Ele teve uma vergonha ali, assistindo aquela reportagem, você não tem noção. Pô, cara, eu também. Assim, na verdade, o lance é que eu acho que o cara tem o direito de fazer isso, entendeu? Claro. O lance é o cara criar um escândalo na situação, entendeu? Se ele tivesse feito a parada de forma discreta e etc, tava tranquilo. Ou então se ele quisesse, por exemplo, namorar uma das travestis lá que ele se envolveu. Pô, beleza, cara, mas não cria um escândalo na parada. O próprio Romário já andou com suspeitas aí de que tem envolvimento com transexual e etc, né? Vocês lembram daquela história da Thalita Zampiroli, que andou de mão dada com ele em algum evento aí, etc? O pessoal começou... Eu lembro. Essa daí, o nome é Thalita, né? O nome é um nome bonito. O pombo pegaria, porque a mulher é linda, não dá pra saber. Pode chamar de mulher. Não, mulher. Não, mas o nome dá uma indicadinha ali, ó. Zampiroli, pô, troca o L e ele no final pra uma outra sarada. Thalita Zampiroli. É Thalita Zampiroli. Zé Piroca. Esse aí foi boato, né? Fotinha de mão dada, pode ser amigo. Né? Boato, é, exatamente. Não, eles até perguntaram pro Romário, ele falou, não, eu respeito a opção de todo mundo, mas eu gosto de mulher. Mas é aquela parada, né, cara? Assim, eu não gosto de salada, mas às vezes eu como. Eu sei lá. Só... olha o cara. Olha isso. Olha aí. Olha isso. Eu tô dizendo. Ser mais saudável. Bora, próximo assunto. Não, pô. O Romário falou que gosta é de mulher. Pô, ele pode gostar de mulher e consumir outras coisas, entendeu? Pode. Eu tô dando só um exemplo. Pode gostar de salada. Falando disso. Eu uma salada de cenoura, mano. O pombo já vai nas predileções dele pra indicar pros outros, tá certo. Vamos só pontuar aqui que tem uma diferença gigante do traveco que o Ronaldo foi pego com a Thalita Zampiroli, que se você olhar uma mulher, é difícil. É verdade. Assim, eu admito a minha incapacidade de julgar se é homem ou se é mulher se ninguém tivesse me falado. É complicado. Não, se ninguém falasse, eu também não saberia. Eu na verdade, não conhecia a Thalita Zampiroli, só soube quem era por causa dessa questão do Romário. E, assim, é indistinguível, cara. É muito difícil, assim, muito difícil de saber. Como é que faz pra distinguir um travecão bem camuflado que nem esse aí? Não, mas não é um traveco, é transex, cara. Já é mulher agora. Então, como faz pra distinguir esse negócio aí? Eu sei. É fácil, cara. Você pergunta pra ela. Pergunta. Isso. Isso. Se você pergunta, se é na minha careta, você patola primeiro, depois você pergunta. Não. Cara, já teve quantos falsos positivos na vida aí? Me conta. Não. Vamos entrar em detalhes. Me abstenha. Eu fui na picareta lá, vários minutos com barbada. Eu falei, olha só, eu tô na dúvida se você é homem ou mulher, com licença. Vou fazer outra pergunta. Quantas micaretas você já foi? Contando a do ano passado? Quantas picaretas já foi? Quantas picaretas eu encontrei? Você vai de Uber pra micareta? Não, parei de micareta, parei. É, a gente tá falando aí do Ronaldo e a gente não comentou de uma das mulheres dele, que foi a Susana Werner, né, cara? Que posteriormente virou também mulher do Júlio César, né, cara? Que era goleiro do Flamengo, da seleção brasileira, né? É verdade, é casada com o Júlio César até hoje. É, na verdade, a pegadora da situação é a Susana, né? A Susana Werner que é a pegadora. Que era Ronaldo, jogadora. Júlio César. Não era. Não, era atriz. A Susana Werner era modelo e atriz. Agora, a Susana Vieira, cara, deve ter... A gente vai ter que voltar pra época do Pelé lá pra ver se ela pegou alguém, então. É, e assim, a Susana Werner, ela também foi jogadora, né? Ela jogou no Fluminense um tempo aí. Pô, os caras escolheram bem então, né, cara? Milene Domingues, Susana Werner. Tinha jogadoras aí que, pô, parabéns, cara. A Susana Werner era A Susana altíssima. Werner jogou no Fluminense só frustrada porque ela não era a pessoa mais feminina lá dentro, né? Agora, esse lance do Ronaldo com o Júlio César, cara, deu treta. Eu acho que já até comentei aqui em algum episódio anterior, mas a torcida do Vasco zoava muito o Júlio César, porra, cara. É, na época da Copa, acho que foi de 90... Não, acho que foi de 2002 ou 2006, sei lá. É, acho que foi 2006. 2006, o César era goleiro da seleção. É, o Júlio César era goleiro da seleção, a torcida do Vasco cantava. Ô, Júlio César, como é que é? O Ronaldinho tá comendo a tua mulher. Aí o Júlio César ficava puto. É, desestabilizava ele mesmo, né? Muito puto. Todo jogo quase ele dava uma falha zoada. Assim, a torcida zoando pra caralho. E o Júlio César chorou pra cacete, né, cara? Ele mesmo falava que ele saía, porra, na moral, chorando. Caraca, puta, que merda. Cara. Então, e a culpa da nossa eliminação na Copa do Mundo não foi do Felipe Melo, foi da torcida do Vasco, cara. Olha só, cara. Boleiragem investigativa descobre tudo. Pô, a gente é demais, cara. Incrível. Mas o melhor foi a frase que o nego cantou pouco antes da Copa pro Júlio César, que era assim: ô, Júlio César, não chora não, o Ronaldinho também vai pra seleção. O cara ficava, cara, na moral, né? Aí nele é muito zoão mesmo. Que pariu. Caraca, que vacilo, cara, que parada bizarra. Vocês falaram aí da Susana Werner, que pegou mais de um jogador. Eu tava lembrando aqui, cara, que na época, assim, muitos anos atrás, né, anos, nem lembro se eram anos 80 ou 90, tinha uma modelo também que pegava geral, né, passava o rudo, que era a Edna Velho. Ela, hoje em dia, o nome tá bem adequado. Mas na época ela pegou Romário, Renato Gaúcho, tipo, deve ter passado rolo em mais gente aí, cara. A mulher era sinistra. Edna Velho. Eu não conheço. Edna Velho. Edna Velho, Edna Velho. Teve uma também. Que ela na real, Zona Vieira. Teve uma também, Nicole Baus. Nicole Baus pegou o Vitor Ramos, né, que era zagueiro do Vasco. Verdade. E... Puta! Caralho, que derrota! E depois o Sheik, né? O Emerson. É verdade, depois pegou o Emerson Sheik. Assim, não tem surpresa nenhuma do Emerson gostar da Nicole Baus, né, cara? Mal. O Emerson Sheik. Eis, rapazes. É surpresa nenhum homem gostar da Nicole Baldi. É, mas é porque assim, o Emerson, ele pegou várias modelos, assim, famosas aqui no Brasil. E ele andou beijando também um chefe de cozinha. Que revoltou a torcida do Corinthians, que era, acho que um chefe do Paris 6, né? Sei lá, não lembro. Um restaurante desse aí, maneiro. Aí ele deu um selinho no cara e os corintianos ficaram malucos. Porque ele jogava no Corinthians na época, né? Ficou falando que aqui não é São Paulo. Não sei quê. Ele deu um selinho e tirou a foto. Tirou a foto, assim, mas, cara, tranquilão, né, cara? Pô, problema nenhum. Cara, quantas vezes aí o Puff e o Pombo já não deram selinho no outro? Pô, para não, rapaz, é não. Verdade. Deixa pelo selinho. Eu acho que, inclusive, um codinome bom pro Sheik seria Engole Balls. É, cara. É uma tradição, né, de jogador de futebol pegando uma mulher famosa, essas coisas assim. O próprio Renato Gaúcho pegava a Luma de Oliveira, que, pô, Luma de Oliveira era um símbolo sexual inacreditável nos anos 90, né? Verdade. O Renato, cara, eu acho que era o pior de tudo. O pior ou o melhor, né? Não sei dizer. Ele é rival do Rodrigo, cara. Não rival. Você, cara, Mota. Porque tá maluco, rapaz? Não, rival não porque vocês concordam um com o outro hoje em dia, entendeu? Mas ele tá tipo, ali no ranking, entendeu? Cara, o cara falou que levou 5 mil mulheres pra cama. Pô, tá atrás de você por pouco. Ele contou igual o Túlio, 1000 gols. Cara, ele pode ter levado 5 mil mulheres pra cama, mas, tipo assim, de repente ele participava de uma ação social que levava as mulheres, que ajudava as mulheres a dormir, sei lá, porque 5 mil mulheres não dá pra comer. Numa vida, não tem como você comer 5 mil mulheres. Acho que nem se você comer todo dia uma mulher diferente, não dá, cara, não dá. Vamos botar uma por dia, tá? Uma média é, porra, né? Poderosa. Dá, então, claro, tô abrindo a Excel aqui pra fazer a conta. Em 3 anos você já comeu mais de 1000, cara. São 13,69 anos, cara. Isso aí, 5 mil. Malinho, cara. Malinho, dá. Da última, eu tava 5 mil também. Dá, claro que dá. Não, dá. Mas ficar assim, tá sei lá quantos anos seguidos comendo uma mulher todo dia, cara. Uma não, mulher por dia. Eu ia falar, o difícil é você... Caralho, mano. Não, cara, mas o cara tem 40 anos de carreira pegando mulher, cara. Ah. Tem dia que ele vai comer 2 ou 3, cara. De vez em quando ele vai descansar, entendeu? Sabe o que eu acho que ele fez, cara? Eu acho que ele pegou a melhor semana da vida dele e fez uma média assim, quantos anos eu tenho? Há quanto tempo eu tô transando? E pegou e fez essa multiplicação imbecil aí. Ele pegou a melhor semana dele e multiplicou pelo tempo útil de sexo dele aí. Quantas mulheres por semana ele pega? Sei lá, mano. Eu não sei, cara. Tem que ligar pra ele pra perguntar. Tô pedindo a estimativa de que é possível. Só que olha só, cara. Vamos lá. O que é possível? Rodrigo, quanto você pega da canal? Para, cara, para com isso, cara. Olha só, gente, isso era só uma hipérbole, cara. Ele chegou e falou assim, eu peguei mais de 5 mil mulheres, pra você imaginar que ele pegou a mulher pra caramba, e acabou, entendeu? Você não precisa considerar que são realmente 5 mil, sabe? Seria estranho se ele tivesse falado assim, eu peguei 5.113, aí seria bizarro. Pode crer, seria sinistro. Aí o cara levou a conta a sério mesmo. Agora, ele pegou tanta mulher que ele acabou sendo traído pelo destino, né, cara? Porque teve uma filha, tipo, a filha dele cresceu, ficou bonita, é uma dama muito vistosa. Opa! E agora tá despertando o interesse de vários jogadores aí, né? Já surgiu o boato de que ela ficou com o Neymar, já surgiu o boato de que ela ficou com o Fred. Lucas do PSG. O Lucas do PSG, exatamente. Então, assim... E o Douglas 10 tá cercando, mano. É, Douglas já tá de... Douglas Mito, cara, esse cara é muito, muito maneiro. Ele é sinistro, cara. Tem gente que fala que o cara é lento ainda, mano. É um cara lento. Isso, rapaz, é um cara lento. É um cara lento. O cara... Vocês viram essa porra dessa postagem, maluco? Aparece lá o Douglas na hora do título lá da Copa do Brasil do Grêmio. Tá assim, a Carol Portaluppi abraçando o Renato Gaúcho e o Douglas só dando aquela olhadinha. Que eu vi. Pô, aquela olhadinha. Aí dá meia hora depois... Que tá bizarra. Meia hora depois o Douglas lá... Douglas adiciona a Carol Portaluppi. Aí, 15 minutos depois, a Carol Portaluppi fazendo carinho na camisa 10 do Grêmio, assim, e aceitando o Douglas. Caraca, que sensacional. Exato. Lembra a gente. Não dá tempo pra gente jogar do futebol, não, cara? Será que a gente começa a se dedicar agora? Não dá mais tempo, né? Ah, tu não precisa, Rodrigo, na moral. Exatamente. Eu acho que eu poderia tentar ser técnico um dia, porque, assim, tem cada maluco doido aí que consegue, né, cara? Talvez eu consiga também. Vai fazer o quê? Vamos tentar, né? Será que técnico pega mulher? Alguém sabe disso? O Joel deve pegar mulher pra caramba. Barreira? Zagallo? Eu sei que o Renato é técnico, verdade. Eu sei que massagista pega homem. Ah, é verdade. Ah! Ixi, como é que tá sabendo disso, hein? Pô, pegar com a mão, galera. Fazer massagista. Como é que tá aquele teu curso de massagem? Parei, pô. Tô esperando o par. Tem que ser com o par. Ah, tá. Pô, cara, eu posso me candidatar. Podia lançar uma campanha do Boleragem aí. Procuramos o companheiro de curso de massagem pro Plus. É, interessante, hein? A gente pode fazer uma parada aí pra, tipo, os ouvintes se engajarem aí, né? Ou se engatarem, né? Não, não sei. Opa! Que isso, me abstém. É, mas, cara, voltando aqui pros pegadores, cara, tem muita gente que se deu bem aí, cara, no mundo do futebol, né? O próprio Denilson, cara, ele era habilidoso pra caramba em campo e era habilidoso fora de campo também, né? O Denilson colecionou umas capas de Playboy aí também, Eu Denilson dava seus... Embaixo da cama, né? Embaixo do colchão. Isso aqui, ele botava em cima do colchão, né, cara? Pode escrever, cara. Mas o Denilson pegou aí as modelos aí que pousaram pra Playboy, etc. Mas quem? Quem? Você sabe quem? Cara, eu não sei quem. Eu sei que ele pegou pelo menos duas. É, eu chutaria, talvez, a... Se fosse eu chutaria a Cissa Guimarães. Pra mim é Gretchen. A Gretchen, Gretchen é, boa, é um bom chute, cara. Alguém eu acho que foi é? Sem dúvida. Eu acho que foi Cláudio Hanna. Ah, pode ser Cláudio Hanna também. Tá até hoje lá tentando encontrar a Playboy. A Playboy, sim. Então, um exercício aí pra galera, pesquisem aí quem foram as capas de Playboy que o Denilson pegou. Pois é, cara, a gente tá falando de pegador e até agora a gente não falou do cara que tem um apelido relacionado com a parada, né, cara? Que é o Wagner Love, maluco. Vocês sabem é mesmo, cara. Vocês sabem que ele ganhou esse apelido aí porque teve uma época que ele levou a namorada pra concentração, né? Quando ele era júnior, né? Não, cara, não sabia disso, não. Eu não sabia disso também, não. É, passou a vara na namoradinha na concentração, cara. E pra piorar, ainda quando era júnior, apareceu num vídeo explícito com a atriz pornô Pamela Butt, cara. Caraca, ué, sinistro. Quando era júnior? É, cara. Moleque não era mole, não, cara. Pô, era duro. Era duro. Né? Assistiu muito vídeo. Pô, o cara tá pisando bizarramente aí o Wagner Love, cara. Tem alguma fissura? É? Não, rapaz, eu só fiz aqui uma pesquisa pra poder participar do programa, né, cara? Pra poder evitar contar a minha própria história, né, cara? Outro jogador que vazou o vídeo aí foi o Bernardo Maluco, que era do Vasco, né? Vazou o vídeo com a acho que aquela esposa, né? Não sei, namorada. Se brigaram lá, terminaram, mas parece que voltaram, cara. Pois é, mas o Bernardo, ele não sabe ser pegador, né? Uma que ele deixou vazar aí a porra do vídeo, e a outra que o Bernardo, ele só se foge, né, cara? Tipo, ele come 15 mulheres engravida 16, mano. O Bernardo... Cara, alguém tem que apresentar um preservativo pra esse cara, mano. Agora já é, né, cara? Tarde demais. É, tarde demais. Tarde demais, é verdade. O Bernardo, daqui a 12, 13 anos, o Bernardo vai ter aí, tipo, vários filhos aí jogando bola, falando, ah, sou filho do Bernardo, jogou no Vasco. Quem vai lembrar dele? Mas o Bernardo um time aí. Outro cara que também gravou vídeo, né, cara, foi o Rio Ferdinand, cara, zagueiro do United, cara, maluco, uma cara de sério, né, e tal, mas na época que ele jogava no Leeds, ele tava numa viagem pra Turquia, e aí ele chamou a menina pra fazer umas paradinhas, e ela topou facinho gravar um videozinho maneiro com ele, sacou? Gravaram um vídeo amador lá, mano. Que sinistro, vazou essa parada? Como assim, cara? Como é que o cara dá um mole desse? Não, ele contou na biografia dele que ele gravou, sacou? Se vazou... Ah, normal, gente. Quem nunca, né? O Bernardo vazaram 15 vezes. Pode escrever, cara. Agora, voltando pra onda dos jogadores que pegavam celebridades, etc. Cara, a maior surpresa, eu acho, da nossa lista é que o Roger pegava a Débora Seco, né, cara? Ele casou com a Débora Seco, inclusive. E quem diria, né, cara? Roger Flores. É, casou com a Débora Seco, cara. Isso foi antes ou depois dele tomar a dedada? Não sei, cara. Eu realmente não sei, mas foi na época que ele ainda era jogador. Caralho, o Roger Flores pegou uma mulher mesmo, cara. Pois é, e uma mulher bonita, né, cara? Linda, por favor, assistam um filme da Bruna Surfistinha. É uma boa dica. Eu preciso assistir, eu não assisti ainda não. Vou assistir. Assista. Falando em mulher gata, o ídolo máximo da pegação, tipo, é o Piquet, né, que casou com a Shakira, né? É porque pro mundo, entendeu? Tipo, a conquista dele é muito grande, cara. Pô, a Shakira é a estrela internacional mais famosa do que ele, sacou? É muito difícil um jogador pegar a mulher mais famosa do que ele próprio. Claro, é teve o, sei lá, o Radamés que pegava a Viviane Araújo. Ela é muito mais famosa do que ele. Piquet pegava a Shakira e o Ibrahimovic, né, cara? É, pois é. É verdade. Ah, Ibrahimovic, é mais famoso. Da pegação, pegou geral. O Beckham também casou com aquela mulher lá daquele grupo. Casal muito feio, inclusive. Pois é. Mais cedo o povo tava cantando a música da Spice Girls, inclusive. Só porque você pediu pra ouvir. Queria ouvir a sua voz, né, cara? Só, pô, só pô, assim, tá mais bem quieto pior aí. É que isso não é mentira. Aproveitando que o Puff é tribunal e tá muito quieto. Puff, tu conhece algum jogador do Fluminense aí que casou com uma mulher? Uma coisa pra citar? Mas tem que estar no time, hein? Ainda? Ou pode ter saído já? Do jeito que tu conseguir, cara. Ih, cara. Tem que faltar, né? Perdemos o Pluff. O Pluff tá no helicóptero. Acho que ele tá pensando. Vai demorar muito. Vai demorar, cara. É, pode crer, cara, é verdade. Pô. Me abstenho. Cara, pô, a gente tinha o Fred, pô. Ó, Fred já foi do Fluminense, Ronaldinho Gaúcho já foi do Fluminense, Romário já foi do Fluminense, um monte de gente que a gente falou aqui, Emerson Sheik, Renato pode Gaúcho. Pode ver que ninguém fica. Caras aqui, Roger. É verdade. Ninguém fica. Não tem clima, eles saem fora logo. Não, pera aí, o Fred ficou no Fluminense uma vida, né, cara? Ele ficou uns 10 anos quase no Fluminense. É verdade. É isso mesmo, pô, desistiu então. Eu não. O delay, eu vou culpar o delay do microfone. Por isso que eu não vou contar o jogador. Você tá falando aí dos caras casados, mano, mas e os lances de traição, cara, no futebol, cara? De vez em quando rola uma parada aí, né, cara? Alguém lembra de algum caso? O mais famoso que eu me lembro era o Terry, né, o zagueirão. Que o zagueirão da Inglaterra, pô, traía a esposa direto. E ele chegou a pegar uma mulher que era esposa de um companheiro dele de seleção, cara, que era o Bridge. Cara, isso deu muita merda. O cara criou uma crise na seleção inglesa, cara, com essa parada. O cara não consegue se controlar. O Bridge não era só companheiro de time dele, não, cara. É um dos melhores amigos dele, sacou? E ele perdeu a braçadeira de capitão na Copa de 2010 por causa dessa parada aí. Que tenso, cara. Caralho. Pior que, tipo, isso aí é vida real, né, cara? Parece novela, mas aconteceu de verdade. Sim, pois cara, é. Com certeza. Esse aqui é mais sinistro. A vida imita arte, amigo. Porque, assim, tem caso de mulheres que a gente falou aí que ficaram com mais de um jogador e etc. Tem caso até de jogador que depois casou com um mulher que já andou aparecendo em foto aí com um companheiro dele. Vocês lembram daquele Vargas, que é o chileno que jogava no Grêmio? Tipo, é da seleção do Chile. Bom jogador, muito bom jogador. Então, ele apareceu uma época aí numa foto com uma modelo, tipo, se eu não me engano, ele era casado na época, apareceu numa foto indiscreta com uma modelo, e essa modelo que apareceu na foto com ele, hoje em dia é a esposa do Medel, que também é da seleção do Chile, cara. Situação, aí, imagina cara. Como é que é o vestiário. Pô, é sinistro, né, cara? Meio tenso. Cara, não conselho, né, cara? A carreira de jogador de futebol é curta, né? Porra, casa depois, meu irmão. Casa depois. É, mas cara. O cara vive viajando, cara, quase não para em casa. Vive casa depois. Casar com 38 anos, tá tranquilo, tá novo ainda, não tá? Eu acho que sim, cara. Eu espero que sim, cara. Porque daqui a pouco eu tô lá. É, daqui a muito. Cara, mas você falou desse negócio de que a carreira do jogador é curta e tal, e aí ele pode casar depois. Assim, o cara às vezes arruma um problema no vestiário, mas e quando o cara arruma um problema pra vida, cara? Tipo o Giggs, que pegou a mulher do irmão dele, cara. Que isso? Caralho! Isso daí, cara. Ryan que Higgs, merda, hein? 8 anos traindo o irmão. Pois é, e pra piorar, cara, a mulher dele ainda ficou com outros jogadores do United, cara. Que isso, cara? A mulher do irmão do Giggs, que ficou com o Giggs e com outros jogadores, outros 3 jogadores, sei lá. Para ver se cara que é pegadora mesmo. O Giggs e o irmão eram gêmeos, cara. E a mulher falou que confundiu, entendeu? Foi um ato falho. Não, mas aí o cara tem a condição moral de evitar isso. O Robinho e eu somos gêmeos. Quando as nossas esposas atuais... Caralho, maluco, nem botei isso em pauta aqui, hein? Não, mas eu vou explicar como é que funciona. As nossas esposas se conhecem desde adolescência, sei lá, talvez até infância. E assim, quando a gente começou a frequentar o mesmo lugar, elas não sabiam diferenciar a gente. Quando um encontrava a namorada do outro, cumprimentava, assim, esticava a mão pra cumprimentar com um aperto de mão de longe, sacou? Que a mulher já sabia que não era dela, que, pô, que o namorado que aperta a mão, entendeu? Então é, a parada é tranquila. Tem que fazer uma tatuagem assim na testa. Não, a gente resolveu isso fácil porque eu deixei barba, entendeu? É como diz aquele ditado, né? Mulher de irmão meu, pra mim é nora. É, tava faltando malandro hoje. Caralho, que esse Giggs é um filho da puta, hein, cara? Pois é, cara. Pô, eu sempre respeitei o cara como futebolista e agora descobri uma parada dessa da terra. Pô, perde um pouco da moral, né? Tem os malucos que fazem as merdas bizarras, né? Tipo o Stan Collymore, que ele era viciado em fazer sexo na rua, sacou? E aí uma vez o jornal pegou ele num flagrante, cara. Foi uma parada esquisitaça, assim. Caraca, na rua? Por que isso, cara? Pois é, cara. Tanto lugar, né? Acho que era o cara gostava um pouquinho ali da, sei lá, da adrenalina de poder ser pego, sabe? Sei lá. É, falando em viciado, e o Cristiano Ronaldo, que e quando pegou aquela brasileira, ela ficou falando que ele só queria fazer sexo anal. Quem Quem era mesmo, cara? Cara, que a gente já falou dela aqui era no programa. Peraí, deixa eu entender, mano. O Cristiano Ronaldo só queria fazer sexo anal? É, mas a mulher falou que ele só queria fazer sexo anal, mas ela não disse que... Como foi a situação? Se era ele, né? Uma declaração muito comprometedora, cara. Exatamente, cara, exatamente. Foi uma mulher famosa brasileira, alguma coisa... Andressa Ourá, exatamente. É, ela mesmo, pegou o Cristiano Ronaldo e ele falou essa parada. O Cristiano Ronaldo é todo espertucho, cara. Teve uma vez aí que ele achou o celular de uma mulher, tipo... E aí ele foi ligar pra mulher pra devolver o telefone e chamou a mulher pra jantar, cara. Olha só que malandrilson, cara. O rapaz não tá de bobeira, não. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, por ser o Cristiano Ronaldo, chamar a mulher pra jantar, ele tava perdendo tempo, cara. O Cristiano Ronaldo, ele pode aparecer lá na casa da mulher já com um carro, com um Porsche lá, com uma Ferrari e tal, não sei o quê. Eu acho que, na verdade, ele pouparia até o esforço do ato, né? E a mulher já chegou ao orgasmo quando ele chegar lá. Não, cara, mas aí você tá reduzindo. Porque assim, tem mulheres que são muito interessadas em jogadores de futebol. Isso aqui não é nenhum, entendeu? Não é uma declaração machista. Isso aí é verdade, é o que acontece, é o mais comum. Mas não são todas, né, cara? Então vai não, ter não. Mulher tá nem aí. Às vezes a mulher nem sabe quem é Cristiano Ronaldo, só sabe quem é. Ah, claro! Pô, cara, eu devo te dizer que a maioria das mulheres que eu conheço provavelmente não ficaria com o cara só por esse fator, sacou? Não, claro. A maioria das mulheres que eu conheço, não. Eu conheço muitas. Que ficariam, com certeza. Mas, o Cristiano Ronaldo não é um cara feio. Não, então, o Cristiano Ronaldo é considerado galante. Mas o problema, problema é pegar o perdigão. Aí é o problema. Wagner Love. Ah, então peraí, Rodrigo. Pegar o Cristiano Ronaldo é tranquilo. O problema é pegar o perdigão. Tranquilaço, mano. Cara, eu conheço vários caras que. Os caras falam, cara, eu sou hétero, mas Brad Pitt e Cristiano Ronaldo. Não conheço, porque tá andando com as pessoas erradas. Ele tá andando com quem? Cara, tem vários malucos que dão declarações dessas em outros podcasts de futebol que a gente não vai citar o nome. Entendeu? Então, eu estou na mídia, estou falando pra todo mundo, não sou eu. Mas... É porque eles não clear mesmo, né? Pode escrever, cara. O melhor shampoo anti-caca. Mas falando do Perdigão, teve uma treta aí, não teve, o Pombo? O Perdigão teve uma treta sinistra com o Leandro Amaral, cara. Na época... O que você tem a ver com o programa? Não, teve uma vez. Você vai entender, deixa eu chegar lá. Calma. Cristiano, já falou Cristiano Ronaldo. Deixa o Cristiano Ronaldo chutar bola de casca pra lá. O Leandro Amaral e Perdigão, cara. Existe aí essas historinhas aí no meio da torcida. Né, era uma época que eu tava acompanhando o Vasco mais de perto. A torcida comenta algumas paradas. Foi na época que teve aquela parada do Leandro Amaral sair do Vasco do nada e Fluminense e tal. Uma das paradas que o pessoal dizia, né? Além do Leandro Amaral, o Leandro Amarreal, sabe? A galera começou a chamar ele assim, por conta dele ter saído pro Fluminense por conta do aumento meio que bem pequeno, né, o aumento do salário que ele teve. Mas além disso, teve a questão dele com o Perdigão, que a galera comentava que parece que o Perdigão, um dia a mulher do Leandro Amaral foi lá procurar o Leandro Amaral, alguma coisa assim, e ela saiu de lá do São Januário com o Perdigão, no carro do Perdigão, sabe como é que é? E a partir disso daí nem todo mundo, cara, mulher jogador nenhum sai no carro de outro cara, ainda mais um maluco aleatório que tinha Perdigão. Perdigão é muso, porra. Só uma carona. Pois é, só uma carona, gente. Que é isso? Cara, provavelmente todos eles moravam na Barra e o cara ia só dar uma carona pra mulher, sacou? Aham. É possível. É sempre possível. Ela ia lá, passando a marcha no caminho, aquela coisa tudo que a gente já era acostumado. Ou então ela era muito fã do El-Chan quando era pequena e aí... Com o Padre Washington. Muito bom, muito bom. Agora, assim, o Leandro Amaral saiu do Vasco por causa disso? O pessoal comentava que ele ficou deprimido. Caraca, Leandro Amarelo. A tua mulher dá um cano em você com um perdigão só, cara. Cara, eu ia chorar um ano direto, mas isso é boato, gente. Não tem nada comprovado, não, hein? Mas aí é o que a galera é o ok, sonhando. Essa é a vantagem de ter o interno de São Januário, rapaz. O povo fica ali, tipo, conhecendo todos os boatos, todas as paradas, todas as fofocas ali de dentro, entendeu? Lembra do vídeo do repórter da Globo que vazou? Ele pegou a mulher que tava saindo com o presidente da CBF na época. Ah, verdade, teve essa história aí. Pô, eu lembro não. O cara hoje em dia, ele é enviado que aparece todo o vestiário do Flamengo, ele lá, se não me engano. Ele falando. Ele é o quê? O quê? Que aparece? O repórter do Globo Esporte, que tá no Flamengo, ou no Fluminense, não lembro agora, ele gravou um vídeo, não aparece ele, mas da voz dele, né? Entrevistando a mulher que era a esposa do cara da CBF. Ah, não, isso eu entendi. É porque você tinha falado que ele era um enviado, eu tinha ficado na dúvida se você tinha falado outra coisa. Tiago Asmar. Acho que é isso. Thiago. E aí o vídeo é ele fazendo a mulher falar do porquê que ela tava, né, gatíssima e tal, jovem, com o cara lá de quase 90 anos de idade. Caraca, que vacilo. E ela respondeu bem. E ela falando lá, não, é, eu fui com ele por causa do poder. Ela tava sem roupa nesse vídeo. Sem roupa. Que isso, cara? Qual o nome do cara que você falou? É Asmar. Parada assim. É. Pablo Asmar. Thiago Asmar. Carol Muniz. Ela pegava o Del Nero. É, isso aí. Tá aqui, o repórter da Globo envolvido em escândalo sexual é rebaixado na Globo. Agora, uma parada que tá me intrigando aqui é a gente ter falado de todos esses pegadores e a gente não ter praticamente parado pra comentar nada do Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Ele foi citado mais uma vez no programa e ninguém trouxe nenhuma história de pegação dele, nem nada. Eu lembro, cara, uma vez que a gente falou aqui, acho que foi no programa número 2 de Fanfarrões, que a gente comentou a história do Ronaldinho Gaúcho cantando uma repórter ao vivo, umas paradas assim, que ele era todo saidinho também com a mulherada, né? Ronaldinho era pegador, alguém sabe? Alguém tem histórias? Tirando o fato de que ele tem vários prostíbulos, que não quer dizer que o cara que... uma coisa não quer necessariamente estar relacionada com a outra. Alguém sabe de alguma história do Ronaldinho Gaúcho? Bom, só me vem à cabeça aquela foto, né? Aquela da piscina cheia de bunda pro alto. É, essa é clássica. Essa é clássica. Essa é a foto aí todo mundo tinha que tirar na vida quando tá solteiro. Ele bota o copo alto também, né? O Ronaldinho Gaúcho, na verdade, ele pega a mulher, às vezes até meio sem querer, tipo aquele gol que ele fez contra a Inglaterra, tá ligado? O Ronaldinho Gaúcho... Ah, sem querer. O Ronaldinho Gaúcho foi uma boa, sem querer. Também ele deve pegar várias mulheres gostosas sem querer também, porque o Ronaldinho Gaúcho é tipo de cara que prova que não precisa muito, além de você ser jogador de futebol, pra pegar algumas mulheres, né? Isso pro Robinho não ficar chateado. É. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele é facilmente reconhecido em qualquer situação. Então se você parecer com o Ronaldinho Gaúcho, você tem garantia que você é feio, claro, e que você vai pegar várias mulheres, entendeu? É, cara. Foda, cara. Esse aí faz sentido. Esse é porque normalmente o Ronaldinho é o cara mais discreto, né? Vocês lembram quando ele engravidou aquela bailarina do Faustão? Que agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome. Mas ele engravidou a bailarina do Faustão e só assumiu a parada depois que a criança nasceu, cara, entendeu? Caraca. Ele não fez alarde, não, igual, tipo, caralho, muitos jogadores fazem. O filho do Ronaldinho com uma dançarina do Faustão, maluco. Vai ser o novo talento da dança no Brasil, cara. Não foi ninguém, mano. Caralho, ou do futebol, né? Então ele vai dançar a dança na bundinha na frente do marcador, pô. Exatamente. Ou então vai participar da dança dos famosos no Faustão mesmo. Pode ser, é verdade. Sempre tem um atleta, né, cara? Vai ser ele. É isso aí. Pô, é maneiro. Aí, agora, acho que só de meio que uma lição de moral aqui no final do programa, cara. Eu acho que a gente falou de pegação, falou de futebol. Acho que as duas coisas acabam ficando muito ligadas, né? Com algumas poucas exceções, tipo o Kaká, que né, é mais religioso e tal, não curte essas paradas, e ainda veio de São Paulo. tirando esses casos à parte, assim, você, quase todo mundo, você tem uma porrada de história pra falar. É até meio difícil, né, juntar tudo, fazer, né, um programa sobre isso, pegando os melhores casos. Agora, você repara só, já viram aqueles jogadores de futebol que eles já entram na carreira, né, às vezes promissora, mas já entram amarrado, já entra casado. O cara, às vezes, ele vai dar uma entrevista do lado da esposa dele e tal, não sei o quê, tem um filho novo, mas o cara, ele tá com uma cara meio triste, entendeu? Ele tá meio abalado. Você não vê a plenitude assim no que o cara tá falando, sabe? O cara, às vezes, ele... É tipo o Bernardo do Vasco, mas o Bernardo é porra louca. E às vezes o cara vai lá, 17 anos, tá começando a jogar e tal, aí já tem uma namorada e tal, não sei o que, se perde, bota o boneco na pista. Aí fodeu, meu parceiro. O cara, às vezes, vai ficar ali, porra, em prisão, né? Aparecendo um milhão de coisas, e o cara vai ficar era dele, fudido e tal. É meio triste, entendeu? Às vezes acontece o contrário também, né? O cara é jogador de futebol, ele arruma a oportunidade de casar com uma mulher que ele dificilmente casaria seria se ele não fosse jogador de futebol. E aí o cara vive feliz pra sempre, né? Que é o caso do Dentinho, que pegou a mulher Samambaia e tá com ela até hoje, cara. Ele tá super feliz e ela também, parece, né? Pelas fotos do Instagram, as notícias das redes sociais. Ela tá regando todo feliz, dia. Entendeu? É, no Instagram o Amaral parece feliz. É, exatamente. Mas o Amaral era casado com uma mulher maravilhosa. O Amaral, se ele conseguir pegar uma mulher com duas pernas, tá ótimo. Não, ele casou com uma mulher lindíssima, uma mulher oriental muito bonita. É porque assim, tem casos e casos. Vocês lembram do Tinga? Tinga, tipo, que era do Internacional. Oi? Tinga, né? A dupla? Tipo esse aí mesmo. Mas o Tinga, jogador do Internacional, ele não é muito famoso pela beleza, entendeu? Ele é um jogador bem feio, na verdade. E ele é casado com uma loura bonita e etc. E aí, assim, as pessoas meio que ficam falando que ele só tá casado com ela, porque é jogador de futebol, tem dinheiro, não sei o quê. Só que a mulher é namorada dele desde tempos de adolescência. Tipo, o pai dela pagava passagem pra ele ir pro treino, sacou? Então, assim, acontece também do cara conseguir por puro talento, entendeu? Puro talento e carisma. É possível. Tem chance pra todo mundo, entendeu? Eu ia propor um quiz aqui no final, assim. No final, na verdade, não é um quiz, não. Só uma pergunta-chave aqui no final, mas aí eu acho que só quem vai poder responder, né, livre de consciência essa pergunta somos eu e o Rodrigo. Porque o restante vai ficar meio assim, né? Ah, não vou falar nada, não. Vai ficar na minha. Responde, pô. Responde? Então, beleza. Claro? Sim. Vamos ver quem vai querer responder. Se vocês fossem jogadores de futebol, se todos nós fôssemos jogadores de futebol de sucesso, e você, depois de toda a pegação e tal, pudesse escolher uma mulher pra parar, tá? Eu vou autorizar os casados a falarem que escolheriam as próprias mulheres, então vocês não precisam nem participar, porque eu não quero botar... Liberou? Nessa frada. Cara, essa resposta aí pra mim é óbvia, cara, mas não é pelo motivo que você tá pensando, não, cara. Ah, tá, seria o Pelé, né? Não, cara, eu escolheria a minha mulher, mas não é pra poder fazer bonito pra ela, não, cara. Eu escolheria de verdade mesmo. Caraca, E ela, por um acaso, vai ouvir esse episódio. Não, já temos convite já pra esse episódio. Né? Ela não ouviu nenhum episódio, cara. Vai editar um podcast só pra ela, né? Então, como a minha esposa ouve o programa, é claro que eu escolheria a minha própria esposa, a mulher da minha vida, entendeu? A pessoa que eu escolhi amar pra sempre. Mas, claro, assim, ela é muito permissiva, ela aceita meu relacionamento amistoso com o pombo e essas coisas todas, entendeu? Mas eu acho que seria isso mesmo, cara. É com ela que eu ia parar, tipo, depois de toda a pegação que eu ia fazer. Tudo... Depois de passar o rodo no país, fora do país, fora do planeta, eu ia parar com ela, com certeza. Mas eu ia continuar com o meu cargo anexo ali, né? Não, sim, com certeza. Porque, assim, amigos, amigos, mulheres à parte, entendeu? Tipo, amizade é sempre, entendeu? Um negócio que não pode perder. É um vínculo que você não pode perder. A brodagem é a brodagem. E o Pluff? Eu não sei, porque pra mim é inimaginável um mundo onde eu pego um monte de mulher podendo pegar só a minha mulher, entendeu? Que coisa mais linda, cara. Caralho, cara. Agora corto minha e corto um monte. É inimaginável um mundo onde eu pego mulher. Pronto. Eu já adianto que a minha opção seria, obviamente, Jéssica Esteves. Então, e Carol Portaluppi? Não, mas aí tem a Jéssica Esteves de 2009. Ah, tá. Sim. Ah, tá. Entendi. Você queria pegar, ser mulher até os 40 anos e ela ia travar no tempo. Não, vamos lá. Se eu tivesse ser jogador, teria que ser em 2009, quando eu tinha lá meus 23 anos, 22 anos, pronto, cantei minha idade. Mas, porra, entendeu? Teria que ser nessa época. Hoje em dia não dá mais, pô. Peraí. Tem que ia ser quando eu parasse, né? Ah, foda-se. Pois é. Eu ia congelar o tempo, ia ter tanto dinheiro, ia ser tão poderoso que eu ia parar de congelar o tempo, a Jéssica Esteves nunca ia envelhecer. A Jéssica Esteves de 2009 seria eterna e eu escolheria ela. Então agora vamos deixar, né, no final, pra quem realmente tem a possibilidade, sendo jogador ou não, de escolher qualquer pessoa no universo. A gente seja as mesmas que a gente inclusive eu, me escolhe. Cara, não sei, cara, pra mim é difícil. Mas assim, não é difícil. Eu tenho a possibilidade de qualquer mulher do mundo, qualquer uma. Cara. Não precisa estar no Tinder, não. Qualquer uma. Qualquer uma. Não, qualquer uma. Cara, eu Adriana Lima. Quem é? Adriana Lima. Adriana Lima. É uma modelo. Vai todo mundo pro Google. Todo mundo pro Google. Adriana Lima. Só um minuto, vou fazer um comentário assim que eu descobri. Adriana Lima travesti. Ah, não, é justo, é justo. Adriana Lima, é, tá legal. Ok, então, Adriana Lima, parabéns. O Rodrigo escolheu. Porque... Passa o número do Rodrigo. Me chama no WhatsApp, por favor. Quem tiver contato da Adriana Lima, passa boa notícia pra ela aí. Por favor, e muito obrigado por participar, cara. A Adriana Lima também ficou super feliz, porra. Cara, tô feliz, tô cheio de dor aqui, você sabe, né, cara? Pareço feliz, não pareço? Parece feliz. Tô me esforçando. Tá doendo pra caramba meu tornozelo. Mas vocês esqueceram de falar do pegador mora aí do futebol brasileiro. Quem, cara? Richarlison. Richarlison. Aqui no programa ele ia se dar bem, mano. Ele é o cara reservado, não é assim não. Ele é o cara reservado. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. Dessa vez a gente até que teve uma participação razoável da galera, né? A gente recebeu alguns e-mails dos nossos queridos ouvintes. E a gente recebeu alguns comentários também. O primeiro a comentar dessa vez foi o Kelvin Mello. Ele inclusive mandou aquele clássico first. Pois é, cara. Previ as piadinhas chegando, mas ninguém cumpriu o papel. Pois é, mas ele comentou depois logo em seguida dizendo que ele não chegou ali só pra falar aquilo, né? Ele veio também falar que Asa Delta é muito legal. É muito maneiro mesmo. Pra quem foi ouvinte do saudoso Tanguinha, vai pegar a referência aí. Um outro comentário que a gente recebeu hoje também foi do glorioso Júnior Clímaco, e ele começa dizendo o seguinte: como corintiano, lembro os amigos de uma carreira vitoriosa, com drogas, orgias, títulos, e que acabou tragicamente. O craque Dinei. Pode escrever o Dinei, cara. O Dinei era fantástico, aquele cabelo dele. Pois é. Aquele cabelo pintado de louro, cara. Excelente. Ele diz aqui: o craque Dinei Aui, participou da Fazenda. Cara, verdade, cara. Dinei participou daquele programa Fazenda, né, cara, da Record. Pois é, sensacional. Cara, que marca que você não está bem na carreira, né, cara? Exatamente. E ele diz o seguinte aqui: o primeiro bad boy do futebol brasileiro, botafoguense, tem uma coisa ruim naquela camisa, só pode. É a estrela. É a estrela. Tem até filme sobre ele, Heleno de Freitas. Diz a lenda que, além de bebida e droga, se os companheiros, aqui ele bota entre aspas, errassem o domínio de bola depois de um lançamento do nosso craque, o pau quebrava ali mesmo no campo. E ele continua assim: um estrangeiro, George Best, dono da frase mais célebre do futebol: gastei muito dinheiro em bebida, mulheres e carros rápidos, o resto desperdicei. faz sentido. E um mais atual que lembro é o ex-atacante Jardel, que cheirou até o Paulo Nunes, encerrou a carreira em campo, se elegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul e já foi caçado, denunciado por vários crimes como organização criminosa, peculato e uso de documento falso, desvio de recursos no gabinete, manter funcionários fantasmas em gabinete, exigir parte do salário dos assessores e desviar dinheiro da Assembleia Legislativa. Cara, caramba, parabéns, cara. Palmas pra ele. Cara, ele deve ter mais acusação do que ele fez de grandes coisas no futebol, cara. É verdade. E ele termina com o seguinte: é isso, diminua o intervalo entre os podcasts, por favor, porque o papo é sempre muito bom. Abraço e felicidades a todos. Abraço. Pô, cara, isso aí eu posso te dizer que vai dar uma melhorada boa. Esse episódio que você tá ouvindo agora saiu no prazo, inclusive, então saiu com intervalo de 15 dias em relação ao episódio anterior, né, que é o nosso prazo estipulado inicialmente, e a gente espera que a maior parte dos programas esse ano de 2017 não atrase. A gente vai fazer o possível pra isso. Tá todo mundo já com esse objetivo aqui no Boleiragem, beleza? Lembrando que a maior parte é metade mais um. Em seguida, quem comentou foi o glorioso Gabriel Sem Sobrenome, que disse que infelizmente foram muitos talentos desperdiçados. É, o futebol consegue produzir muitos caras com esse tipo de talento, né, cara? Talento pra destruir talento. É verdade, é bem por aí mesmo. Agora, os e-mails que a gente recebeu aqui, cara, o primeiro deles foi também do Gabriel Sem Sobrenome, nosso garoto aí que não falha jamais. Ele começa o e-mail dizendo o seguinte: excelente cast. Excelente é a palavra que o Robinho adora. Pois é, cara. Muito bom. Ele diz o seguinte: jogadores sul-americanos parecem que têm propensão a acabar com a própria carreira. É até meio triste ver talentos sendo desperdiçados. Ronaldinho podia ser muito melhor do que foi, mas infelizmente jogou tudo fora. Talvez ter uma estrutura familiar boa ajude o jogador a não se perder. É, cara, eu acho que isso realmente ajuda, cara. Mas tem jogadores que, mesmo não tendo apoio da família ou não tendo uma estrutura boa, conseguem ainda assim se superar e crescer, né, cara? É, acho que vai muito da cabeça do jogador mesmo, né, cara? Mas ele continua dizendo aqui o seguinte: e como raios o nome do Emerson Sheik não é Emerson? E outra, esse cara já jogou até pela seleção do Catar. É, cara, considerando que o cara tem 50 anos e diz que tem 38, o nome dele ser diferente não é lá uma grande surpresa, né? Pode crer. E ele encerra o e-mail dele aqui dizendo que o Julio Iglesias realmente era jogador juvenil do Real Madrid, cara. Olha só que bonito. É, cara, falei. É, Robinho é cultura também, cara. Boleagem aí, ó, trazendo informação pra todos nós. E o próximo e-mail é do nosso amigo piadista Eduardo Ritalino, que mandou um e-mail com o nome dele riscado e depois um Marta com um coraçãozinho. Entendedores entenderão. Quando o e-mail dele começar, vocês vão entender por quê. E ele diz assim: fala aí, galera do Boleiragem, tudo certo com vocês? Tudo certo, cara. Obrigado por perguntar. Eu estou acompanhando o podcast de vocês e está ficando cada vez melhor. Gostei muito do último podcast sobre carreiras arruinadas. Bem, como eu estou sem tempo de escrever um feedback grande, só vou fazer um breve comentário sobre algo que tem a ver com isso. Pô, como vocês falam de carreiras arruinadas e se esquecem do maior símbolo disso? A pessoa jovem que arruinou sua carreira completamente. Sim, eu estou falando dele. Caramba, quanto suspense, mano. O garoto que riscou o nome do Neymar e botou o da Marta nas Olimpíadas. O moleque que, por causa da seleção ter empatado seus dois primeiros jogos e a feminina ter vencido os dois primeiros jogos, optou por ir torcer para quem estava ganhando. Atitude típica da geração 7-1. Certamente foi influenciado pela mãe a fazer isso. Aí aconteceu o que aconteceu. A seleção feminina saiu da fase de grupos e rodou. E a masculina engrenou e foi campeã olímpica. Cara, pois é, né, cara? Quem diria? Quem diria? Quem diria? É a vida dando lições pra gente. É um garoto muito novo. E a foto do moleque com a camisa riscada acabou virando meme nas Olimpíadas. Todo mundo que vencia algo tinha o nome escrito na camisa depois riscado se outro atleta tivesse vencido depois. É verdade. É a vida. Mas sério, esse moleque deve ter se arrependido num grau de ter riscado o nome do Neymar da camisa. O moleque arruinou a carreira da vida dele fazendo isso. Pode ter certeza, na escola deve sofrer bullying, nos jogos de futebol de interclasses, certeza que ele é o último a ser escolhido. Sério, daqui 10 anos ele vai procurar o nome dele na lista dos aprovados de alguma faculdade e a galera vai riscar o nome dele e escrever Marta em cima. Excelente, cara, excelente. Alguém tem que fazer isso, cara, por favor. Pô, o moleque teve a vida completamente arruinada, bicho. Mas enfim, galera do Boleiragem, aí ele cortou o Boleiragem aqui, escreveu a Marta com coraçãozinho. Dessa vez vai passar. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e que Deus perdoe essas pessoas ruins. Vou ficar com a moto e vou vender o rádio. Puxa, moleque chafado. Falou e paz. Pô, valeu aí pelo seu e-mail, Eduardo. Não, Eduardo não, Marta. Ah, é. Marta. E o próximo e-mail que a gente vai ler aqui foi o e-mail da ouvinte bola cheia do episódio passado. Isso, a Michelle Paiva. Ela que participou com a gente, foi a primeira menina a participar, tipo, de alguma forma do Boleiragem. A gente ficou muito feliz de saber que a gente tem público feminino, mesmo que seja uma só, né? Além da mãe do Pombo e da minha esposa. E ela diz o seguinte: aê, muito obrigado por me escolherem ouvinte bola cheia. Mereceu. Mereceu, com certeza. Espero que tenha mais mulheres ouvindo, que elas passem a interagir, porque vocês são ótimos. Poxa, muito obrigado. É uma honra ser a primeira. Aproveitando a deixa sobre Messi versus Cristiano Ronaldo que vocês mencionaram no final do último cast, minha pergunta é: o que vocês pensam sobre o legado que Messi e Cristiano vão deixar pro futebol daqui a alguns anos quando pararem, e quais são as apostas de cada um pro lugar de melhor do mundo no futuro? Valeu, beijos. Olha só, rapaz, a pergunta foi muito boa. Verdade. Eu sempre fico tentando comparar, né, na verdade, o futebol da época Messi e Cristiano Ronaldo com o futebol dos anos 90 e do início dos anos 2000, que era um futebol que era um pouco mais recheado de craques, né, cara? A gente hoje em dia vê o Messi e o Cristiano Ronaldo reinando praticamente sozinhos ali, né, no futebol. Não tem muita ameaça pra eles, assim. Isso era muito difícil de acontecer, assim. Você consegue imaginar épocas em que tinham jogadores que eram muito fora do comum, mas eles estavam sempre rodeados por jogadores quase do mesmo nível, ou jogadores muito próximos ali de, em termos de habilidade e de eficiência em campo, né? E nessa época de Messi e Cristiano Ronaldo, não tem ninguém que realmente se aproxime, né? É, eu acho que realmente eles marcaram época, sabe? Eles venceram os prêmios de melhor do mundo tantas vezes seguidas, intercalando um e outro, sabe? Que eu acho que dificilmente a gente vai ter no futuro uma nova briga desse nível, pelo menos no futuro próximo. É verdade. E acho que assim, os caras que vierem depois vão certamente se inspirar neles para buscar novos títulos, né? Isso vai ser realmente importante. E assim, a minha aposta pro futuro, cara, certamente envolve o Neymar, se ele não fizer o que fez o Ronaldinho Gaúcho. É verdade. E jogar a carreira no lixo, como a gente comentou no episódio passado, né? O Neymar tem potencial para chegar no nível do Cristiano Ronaldo e do Messi, talvez até ser melhor do que eles, mas a gente só vai saber isso daqui a alguns anos, quando ele sair debaixo das asas do Messi. É verdade, cara. Eu tinha um pouco de esperança em alguns jogadores aí dessa nova safra. Eu acreditava muito no Pogba, mas agora eu já tô me desiludindo um pouco. Ele é um grande jogador, é muito bom, mas eu já não tô achando que ele tenha tanta gana, assim, de ser um super craque, ser um dos melhores do mundo. Não sei se ele tem um talento que precisa, sabe? Eu acho ele um jogador muito inteligente, mas realmente, olhando para outros craques, assim, jovens, né, como o caso do próprio Neymar, fica difícil de ver o Pogba brigando lá em cima, sabe? A gente tem aí uma boa safra de jogadores, né, vindo agora, próprio... Dybala, né? Exatamente. Outro jovem atleta que tinha grande chance de se destacar bastante, mas que desapareceu, foi o Hazard, né, cara? Que, assim como o Pogba, deixou todo mundo com uma grande expectativa e não despontou, né? É, exatamente. Ele era um dos poucos jogadores que algumas pessoas ainda conseguiam classificar como meia clássico e que tinha muita visão de jogo e etc. Mas acabou que ele não apareceu pro futebol como a gente imaginava, né? Então, assim, a minha aposta, por enquanto, fica muito focada no Neymar, porque o Neymar já é realidade, né? Ele já é um dos maiores craques do mundo, apesar de não estar, de às vezes dar uma oscilada e entrar em uma fase repentina, assim, ele continua sendo ali um dos melhores jogadores, um dos mais importantes, e ainda é muito jovem, né? Ele tem muito para apresentar pra gente ainda. Pois é, ele já é considerado hoje o jogador mais valioso do mundo, inclusive bem à frente do Messi, principalmente por causa da idade, né, que ele é bastante jovem ainda, mas a gente tem aí o Griezmann e o Dybala correndo por fora, né, o Griezmann mais próximo do Neymar e o Dybala aí como uma terceira opção que pode surpreender muita gente ainda. É verdade, cara, eu acho que tá respondido, né, acho que a pergunta da nossa ouvinte Michelle foi respondida, a gente fica muito feliz com a participação dela, a gente quer incentivar que outras meninas que nos ouvem também participem, também mandem e-mail pra gente, entendeu? Também comentem no site, comentem no Facebook. Pra gente vai ser muito legal saber desse novo público que tá aparecendo. E uma outra coisa que eu também queria convocar, cara, os nossos ouvintes internacionais, cara, por favor, se manifestem. Se você ouve a gente de outro país, entendeu? Fala de onde você tá ouvindo a gente, entendeu? Acho que vai ser legal. A gente tem uma quantidade bem razoável de downloads fora do Brasil. A maioria dos downloads dos Estados Unidos, né? Mas eu sempre fico imaginando que é VPN, alguma coisa assim. Mas a gente tem muito download na Europa, tem download na Ásia e acho que pode ser interessante aí saber que a gente tá falando no ouvidinho de brasileiros aí pelo mundo afora. Ui. E é isso aí. Agora que a gente respondeu a pergunta da ouvinte bola cheia da última semana, a gente tem que eleger o ouvinte bola cheia desse episódio, né, cara? É verdade, cara. Que tarefa difícil dessa vez, rapaz. Pois é, uma tarefa muito difícil. Sabe por quê, cara? Porque teve um ouvinte que seguiu o exemplo da Michelle e marcou dois amigos no Facebook, cara. Foi o Lucas Lima, o nosso querido Lucas Lima, que tá com a gente desde o começo. Verdade. Ele foi lá, fez a parte dele, marcou os amigos dele, tá espalhando a palavra, a gente fica muito feliz com isso. Mas tem um concorrente de peso pra ele nesse episódio, cara. Quem é que é o concorrente de peso, cara? Fala aí pra gente. Não, cara, o concorrente dele dessa vez é o Patrick Tales, cara, que mandou um e-mail pra gente, mas além de mandar um e-mail, deu uma nota no iTunes, cara, que é uma coisa muito rara. Pois é, ele deixou uma nota 5 lá pra gente, fez um comentário também, a gente ficou muito feliz, a gente curtiu muito. Muito obrigado, Patrick. Obrigado pelo seu e-mail também, que vai ser lido em alguns instantes. E a gente quer aproveitar também a deixa pra incentivar todo mundo a ir lá, comentar no iTunes, dar aquela nota 5 bonita, pra gente poder ter destaque, né? Começar a aparecer e ganhar cada vez mais público e garantir que esse programa maluco vai continuar rodando aí por muito tempo. Por conta desse diferencial de ter feito essa ação rara, que é dar a nota no iTunes e de ter mandado um e-mail pra somar, porque obviamente marcar amigos no Facebook tem um valor muito grande pra gente. É verdade. O Patrick Tales vai levar dessa vez o 20 Bola cheia da semana e vai ficar incumbido aí de mandar pra gente uma pergunta pra gente responder aqui de coração aberto. É verdade, mas o Lucas Lima tá com crédito nessa, hein? Ele tá com crédito quando ele tiver... A gente pode usar aí essa marcação aí como critério de desempate algum dia, hein? É verdade, certamente. Certamente, é isso aí. E vamos lá pro e-mail então do nosso ouvinte Bola Cheia, do Patrick Tales? Vamos sim. O e-mail do Patrick Tales diz o seguinte: sou formado na faculdade conceituada de teste de verdade. Pô, que é isso, hein? Olha só. E após alguns podcasts, constatei que o Pombo, assim como o Zlatan, não diz mentira. A verdade que está errada. Tá certo. Eu não sabia dessa fama do Zlatan, não. Só do Pombo. Agora, sobre o último episódio, o Breno é um jogador muito esquentadinho, que entra no segundo tempo pra pôr fogo no jogo e deixa os companheiros na fogueira. Excelente, cara. Excelente. Pô, cara, mas o cara pediu, né? Cara, o cara pediu. Quem não tiver entendido, ouve lá o último episódio, que a gente fala o que, que o Breno aprontou e vocês vão curtir essa piada do nosso querido Patrick Tales. É isso aí, meus jovens. Tenha uma boa semana e se beber, não dirige.